sequência boa, hein? Você ouviu comigo Dana Summer, que foi para Beth Lemos. Beth, minha amiga, minha super ouvinte, um beijo grande para você. Os VIPs cantou para o Danirã do Jardim João 23 em São Paulo. Meu amigo Danirã do Jardim João 23, um super beijo para você. Já quero aproveitar também para mandar um super beijo para a esposa do Danirã, Juliana, um super beijo, minha gratidão. A sequência começou com Roupa Nova, Volta Pra Mim, que foi para Cida Medeiros, lá de São Miguel Paulista. A Cida, aquela super amiga do coração que nos leva para passear pelo bairro de São Miguel Paulista. Não é isso, João Vitor? Cida, sempre muito grata pela sua audiência, pela sua companhia, por nos levar para passear por São Paulo. Cida, um beijo grande para você. Por aqui é Ber Maria, Túnel do Tempo, recordando os bons tempos, com músicas que fizeram e continuam fazendo história. Siga sempre em frente, com a certeza de que não há nada tão difícil que não possa ser superado. Sua força é maior do que você imagina. Agenda da música Burning Love. Burning Love, famosa na voz de Elvis Presley, de 1972, é uma celebração da paixão intensa, avassaladora e física. A letra utiliza metáforas de fogo e calor. Temperatura subindo, cérebro flamejando, para descrever um amor incontrolável que consome o eu lírico, misturando vulnerabilidade com uma sensação de vitalidade e êxtase. Vamos juntos! I don't know which one. recordando com Ber Maria as músicas dos bons tempos, músicas que fizeram história, músicas que estão gravadas no Ibope dos nossos corações. Túnel do Tempo, quero aproveitar e mandar um beijo grande para você aí do outro lado do rádio, na Vila Fátima, Vargem Grande, Bela Vista, Vila Modesto, Pitas, Pimentas, Roseirinha, Alferes, Bento, Bairro da Grama, Lagoa, Remedinho dos Prazeres, Bairro do Teles, São Damião, Bairro do Macaco, Campo Redondo, Cruzeiro, Vila Camargo, Vila Amélia. Que alegria ter você comigo, ouvinte. Eu amo saber que você está aí do outro lado do rádio e viaja comigo pelo tempo. Meu carinho e a minha gratidão. Um super beijo pra você. Tá chegando um áudio aí, João Vitor. É, tá chegando um áudio da Sheila de Cotia. Eu quero ouvir, vamos ouvir? Vamos lá, João Vitor. Boa tarde, Ber Maria, aqui é a Sheila de Cotia. Você poderia tocar pra mim, Ângelo Máximo, Quero Lhe Ver Sorrindo? Alô, pessoal! Aqui quem está falando é o Ângelo Máximo. Vocês estão ouvindo o programa Túnel do Tempo. Quero sentir seu corpo quase que morto entre meus braços, por causa do seu ciúme que está causando nosso fracasso. Relembro os bons momentos que nós vivemos e começo a chorar. Não quero ver tudo isso correndo o risco de se acabar. Não quero ver tudo isso correndo o risco de se acabar. Quero lhe ver sorrindo, mesmo fingindo, para eu poder viver. Não deixe que o ciúme seja o culpado do nosso amor morrer. Que o ciúme seja o culpado do nosso amor morrer. Não deixe que o ciúme seja o culpado do nosso amor morrer. Não quero sentir seu corpo quase que morto entre meus braços, por causa do seu ciúme que está causando nosso fracasso. Bons momentos que nós vivemos e começo a chorar. Não quero ver tudo isso correndo o risco de se acabar. Não quero ver tudo isso correndo o risco de se acabar. Quero lhe ver sorrindo, mesmo fingindo, para eu poder viver. Deixe que o ciúme seja o culpado do nosso amor morrer. Quero lhe ver sorrindo, mesmo fingindo, para eu poder viver. Não deixe que o ciúme seja o culpado do nosso amor morrer. Não deixe que o ciúme seja o culpado do nosso amor morrer. Sorrindo, mesmo fingindo, para eu poder viver. Não deixe que o ciúme seja o culpado do nosso amor morrer. Quero lhe ver sorrindo, mesmo fingindo, para eu poder viver. Não deixe que o ciúme. A paixão do Vale. Grande Vale FM. Que a verdade me faz mal, eu sei. O que ela faz é a mim, não a ti.

Nessa sequência, ABBA Dancing Queen, que foi para Solange Lopes, lá de São Vicente, Litoral Sul. Solange, beijo para você, minha gratidão. Que delícia estar aí, hein? Em terras de Martim Afonso. Um beijo, gratidão, Solange. Gerry Adriani cantou Ninguém Poderá Julgar-me, que foi para Porcina de Paraguaçu de Minas. Porcina, minha gratidão, sempre muito grata, abraço forte, um beijo para você. A sequência começou com Ângelo Máximo, Quero Lhe Ver Sorrindo, que foi para Sheila de Cotia. Sheila, gratidão, um beijo para você. É bom demais ter a sua companhia, Sheila, gratidão. Túnel do Tempo, aqui músicas boas dos bons tempos, aqui a gente toca o que o ouvinte pede, aqui o ouvinte tem vez. Vamos ouvir um áudio? Tem um áudio chegando, João Vitor, vamos lá? Áudio da Margarete do Jardim Ângela, libera pra gente esse áudio, João Vitor, eu quero ouvir. Boa tarde, Ber Maria, aqui quem está falando é Margarete de Jundiaí. Ouço sempre o seu programa, gosto muito de ouvir o Túnel do Tempo e hoje eu vou pedir para você tocar para a gente relembrar a música do Renato e seus Blue Caps, Feche os Olhos. Um abraço para todos vocês. Feche os olhos e sinta um beijinho agora. Que não pensa e nem gosta de outra menina, que tem medo de lhe perder. Todo amor desse mundo parece, querida, que está dentro do meu coração. Por favor, no carro, no trabalho, só dá 97,9. Grande Vale. Deus te proteja pela onda de alegria que me invade todo dia quando encontro com você. Te proteja pelo beijo de pecado, tão gostoso e tão levado, tão molhado de prazer. E toda vez que você cruza meu caminho, eu esqueço que sozinho eu nasci e vou morrer. No teu olhar eu vejo um mundo tão bonito, tenho fé e acredito e deixa o amor acontecer. Vem me seduzir, me confundir, me agradar. Você é louco, eu sou mais louco que você.

Você ouviu comigo Casey and Sunshine Band, que foi para Shirley Honório. Shirley, minha gratidão, um beijo para você. Bom ter a sua companhia. Vando cantou para Ana Bonaldi. Ana, minha gratidão, um beijo grande para você. Bom ter você como companhia. A sequência começou com Renato e seus Blue Caps, Feche os Olhos, que foi para Margarete do Jardim Ângela. Margarete, sempre grata pela sua companhia todas as tardes aqui, viajando pelo tempo comigo. É bom demais ter a sua companhia. Muito bom! Túnel do Tempo, Rádio Grande Vale, você recordando com Ber Maria os bons tempos, com músicas que marcaram época. Agradeça pelo que você tem e se dedique a ser sua melhor versão. Cada dia é uma chance de sermos ainda melhores. Estação Saudade, Amy Winehouse. Amy Winehouse, nascida em 14 de setembro de 1983, foi uma cantora, compositora, musicista e empresária britânica. Ela é reconhecida por sua voz de contralto singular, composições expressivas e autobiográficas e uma mistura eclética de gêneros como soul e jazz. Sua música, juntamente com seu estilo e sua vida pessoal, amplamente divulgada, a tornaram uma figura influente na cultura popular. Vem comigo! They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from this. Yes, I've been black, but when I come back, you'll know, know, know. Winehouse faleceu em 23 de julho de 2011, aos 27 anos, em sua casa em Londres. Continuando viajando pelo tempo, pela Rádio Grande Vale, FM Grande Vale 97.9, a paixão do Vale, por aqui Ber Maria. Comigo você recorda dos bons tempos, com músicas que marcaram época. Beijo grande para você aí em Natividade da Serra, Redenção da Serra, Jambeiro, São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Salesópolis, todo o Vale do Paraíba, você também aí de todo o litoral norte. É bom demais ter você comigo. Aqui a gente viaja pelo tempo com músicas boas, com músicas que fizeram história. É Túnel do Tempo, é Rádio Grande Vale. Tem áudio chegando, eu quero ouvir. Vamos lá, João Vitor. Olá, Ber Maria. Aqui é Isabel de Campo Limpo Paulista. Hoje eu gostaria de ouvir no Túnel do Tempo, Vanderlei Cardoso, Minhas Lágrimas. Toca para mim, Bê. Ofereço a todos que ouvem o Túnel do Tempo. Obrigada. Lágrimas caindo, mas estou sorrindo pra ninguém notar. Estou chorando porque meu amor vai me abandonar. Saibas, meu amor, que tamanha dor não vou suportar. Fiques, meu benzinho, que eternamente jurarei te amar. Sem o teu amor, sou jardim sem flor, noite sem luar. Falta inspiração nesta escuridão, eu só sei chorar. Lágrimas caindo, mas estou sorrindo pra ninguém notar. Que estou chorando porque meu amor vai me abandonar. Saibas, meu amor, que tamanha dor não vou suportar. Fiques, meu benzinho, que eternamente jurarei te amar. Teu amor, sou jardim sem flor, noite sem luar. Volta inspiração nesta escuridão, eu só sei chorar. Lá, lá. Grande Vale 97,9. Grande Vale FM. casa, no carro, no trabalho, só dá 97,9. Grande Vale. Nessa sequência, Patrick Hernandes, Born to Be Alive, que foi para Maristela Zampa. Maristela, meu carinho, minha gratidão. Tá onde hoje, hein, Maristela? Em Itatiba ou em Itupeva? Não importa. O importante é que você viaja conosco pelo tempo. Um beijo grande para você. Os Incríveis cantou para o Vinícius de Cotia. Vinícius, minha gratidão, super beijo. A sequência começou com Vanderlei Cardoso, Minhas Lágrimas, que foi para minha irmã Isabel, lá de Campo Limpo Paulista. Minha irmã, um beijo grande para você. Minha gratidão. Aqui é Túnel do Tempo e a gente viaja pelo tempo ouvindo músicas boas que marcaram a época. Quero aproveitar para mandar um super beijo para todo esse pessoal aí que ouve a gente, que ama a Jovem Guarda, que ama as músicas dos bons tempos. Aqui é Ber Maria, a gente viaja junto, hein? Túnel do Tempo. Beijo pra Lene e pro Benão do Açougue do Mercadão de Parebuna. Beijo pra Margarida e pro Miguel, casal simpatia do bairro São Germano. Ana Maria e Valdomiro, casal simpático do bairro São Guido. Vera, Rodrigo, Neia, do bairro Alferes Bento. Super beijo pro Messinhas Camargo, lá do bairro Pinhal. Beijo lá no centro de Parebuna para dona Conceição Moraes e para Claudete Moraes. Minha gratidão, super beijo para o Valmir Faria, lá de Itabuão da Serra. Beijo grande para Marilda Pedroso. Super beijo para Sheilinha Monzilo, da Praia Grande. Um super beijo para Cecília, da Vila Sônia, São Paulo. Beijo grande para você. Um super beijo também para o cantor Ângelo Máximo, que nos ouve, viu, João Vitor? Lá do bairro do Morumbi. Ângelo, minha gratidão, super beijo para você. Túnel do Tempo, Rádio Grande Vale, você recordando com Ber Maria os bons tempos. Tem áudio chegando, eu quero ouvir, hein? Vamos lá, João Vitor. Olá, minha amiga Bernadette. Aqui é Iracélia de São Vicente. Mais uma vez, participando do seu programa Túnel do Tempo. Quero te pedir uma música. Toca pra mim Ainda Queima Esperança, com Diana. Um beijo, minha amiga. Uma linda tarde pra você e pra todos os seus ouvintes. Esquecer o seu amor. Sua história

Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode comer. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Vamos dar mão! Pega essa cabeça. Segue em frente, não se apavora. Se na via, palma da mão. Vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente, não vou. Segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode correr jamais. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Ei, na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça. Na sequência, ouvimos juntos Revelação Tá Escrito, que foi para Georgina de Santa Bárbara. Georgina, minha gratidão, um beijo para você. Deno e Dino cantou Coruja para o Luiz de Louveira. Luiz, minha gratidão, um super beijo, tá? É bom demais ter a sua companhia. A sequência começou com Diana, Ainda Queima Esperança, que foi para Iracélia, de São Vicente, Litoral Sul. Iracélia também aí na cidade de Martim Afonso. Que alegria ter você comigo, Iracélia. Minha gratidão, um beijo grande para você. Beijo para o Nelson, beijo para a Sucena, beijo para a Kátia, um super beijo para os filhões aí, para o Diogo e para o Lucas. Beijo para a netinha Isis. Minha gratidão. Túnel do Tempo, pela Rádio Grande Vale 97.9, a paixão do Vale. Abrace cada nova oportunidade para ser melhor e não desista de seus objetivos. Momento de reflexão, Túnel do Tempo. Um dia você só vai existir na memória de algumas pessoas. Você será lembrado por poucos e em poucos anos será apenas um retrato. O fato é que em poucos meses os viúvos se apaixonarão por outro alguém, seus filhos terão suas vidas, seu carro terá um novo dono, suas roupas serão doadas, seu emprego vai ser ocupado por outra pessoa e tudo que você tanto batalhou para adquirir vai ser objeto de disputa entre os herdeiros. Uma única pessoa passará o resto de sua vida lembrando de você todos os dias. Sua mãe, talvez seu pai. Um dia, as pessoas vão olhar para o seu retrato, já amarelado e sem qualidade, e vão pensar se vale a pena mandar restaurar para que você continue vivo na memória. Ou se jogam de uma vez no lixo, dando lugar a uma televisão nova ou um enfeite desses aí de R$1,99. A vida é hoje. A hora é agora. Não perca tempo e amizade com discussões bobas. Viva! Tá com saudade? Liga! Se ama, mostre. Amanhã pode ser tarde, pois cada instante que passa carrega a possibilidade de ser a última vez que nos vejamos. Entenda, um dia você será só uma plaquinha. Se tiver sorte, será o nome de rua. Mas mesmo assim, ainda será só uma plaquinha. Agora acabou. Acabou! Já é hora de dar tchau! Tô indo embora! Eu agradeço pela atenção que você dispensou. Muito obrigado e aquele abraço porque eu já vou. Tô indo embora, mas eu prometo voltar amanhã querendo Deus e Ele há de querer. E a gente tem um encontro marcado aqui, tá? Eu conto com você para me fazer companhia. Quero agradecer a sua fantástica companhia hoje e te espero amanhã, tá bom? Ao meio-dia, para a gente recordar os bons tempos com músicas que marcaram época. Quero desejar uma ótima tarde para você e depois uma ótima noite. Fica com Deus, te abençoando sempre. Um super beijo da Ber Maria para você. João Vitor, gratidão sempre, João Vitor. Ouvinte, até amanhã, querendo Deus e Ele há de querer. Beijo da Ber Maria pra você. Tchau. A paixão do Vale. Grande Vale FM. 14:10. Atenção pais e responsáveis. A Smile Transporte Escolar está a serviço do município de Paraibuna, garantindo conforto, pontualidade e segurança no transporte de nossos alunos. Com a Smile, o trajeto até a escola fica muito mais tranquilo e confiável. Para sugestões ou reclamações, entre em contato pelo telefone 019-9-8316-8888. Smile Transporte Escolar. Compromisso e cuidado em cada viagem. Padaria Pão Perfeito, pães artesanais, produtos regionais, saboreie as delícias de nossa região. Conheça a padaria e confeitaria Pão Perfeito. Diariamente servimos um delicioso e completo café da manhã. Lanchonete Padaria Pão Perfeito, onde você encontra pão quentinho, lanches deliciosos, produtos da região e aquele cafezinho. Padaria e Confeitaria Pão Perfeito. Funciona todos os dias, de segunda a sábado, das 6 da manhã às 8 da noite. Aos domingos, aberta até às 7 da noite. Padaria Pão Perfeito. Em Paraibuna, na Praça da Rodoviária. Telefone 3974-0202. 3974-0202. Estacionamento Águia, avulso e rotativo. Você que vai à região central de São José dos Campos, estacione com segurança. Estacionamento coberto, ótimo atendimento e o melhor preço. Estacionamento Águia, Rua Floriano Peixoto, 187, bairro Centro. E você passa horas agradáveis com seus amigos, sabendo que seu carro está bem cuidado e em segurança. Estacionamento Águia, Rua Floriano Peixoto, 187, bairro Centro, em São José dos Campos. Telefone 3921-9315. Em casa, no carro, no trabalho, só dá 97,9. Grande Vale.

casa, no carro, no trabalho, só dá 97,9. Grande Vale. É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender. Tão espalhando por aí, mas eu quero ouvir de você. Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado. Tá com medo, eu te conheço bem. Você tá com ela, gosta dela, voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu. Faz assim: primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é o terceiro que me perdeu. Faz assim: primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, que me perdeu. Yeah, yeah. Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado. Tá com medo, eu te conheço bem. Você tá com ela, gosta dela, voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu. Faz assim: primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é o terceiro que me perdeu. Faz assim: primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é que me perdeu. Yeah, yeah. No final dessa contagem, eu não quero te ver nunca mais. 3, 2. Faz assim: primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é o terceiro que me perdeu. Segundo lugar vira homem, você é o terceiro que me perdeu. É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender. Não toque no seu rádio. Esse é o Sertanejo Bom Demais. Um fim de semana e eu estou querendo ela. Me arrumo e me perfumo pra sair ao encontro dela. A vontade de vê-la é tanta que já fiz a programação. É um jantarzinho à luz de velas e depois vamos pro colchão. Mas ela me nega tudo e faz tipinho de bobeira. Fica de bico sem saber por que. Tô achando que ela quer cair na zoeira. Quer ir pro baile pra dançar maneira. Ela me larga e vai pro baile pra dançar maneira. E pole, pole na maneira a noite inteira. Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar maneira. E mexe, mexe na maneira a noite inteira. Ela me larga e vai pro baile pra dançar maneira. E pole, pole na maneira a noite inteira. Ela me deixa aqui sozinha e vai dançar maneira. E mexe, mexe na maneira a noite inteira. Fim de semana, eu estou querendo ela. Me

seu rosto. Não toque no seu rádio. Esse é o Sertanejo Bom Demais. O seu quase beijo, a nossa quase cama, me levou ao limite. Quer sua liberdade me ter nas mãos, isso não existe. Quando bate a carência, sua vontade bate na minha porta. Coração se irritou, perdeu a paciência. Seu quase amor pode dar meia volta. Me dá a sua suma, ou você me assume ou fica com a saudade. Me paga pra ver, me vê com outra, vai ser choque de realidade. Me dá a sua suma, ou você me assume ou fica com a saudade. Paga pra ver, me vê com outra, vai ser choque de realidade. Assume logo antes que seja tarde. Quando bate a carência, a sua vontade bate na minha porta. Coração se irritou, perdeu a paciência. Seu quase amor pode dar meia volta. E das duas uma, ou você me assume ou fica com a saudade. Me paga pra ver, me vê com outra, mas é choque de realidade. E das duas uma, ou você me assume ou fica saudade. Me paga pra ver, me vê contra, vai ser choque de realidade. Assume logo antes que seja tarde. E das duas uma, ou você me assume ou fica com a saudade. Paga pra ver, me vê contra, vai ser choque de realidade. E das duas uma, ou você me assume ou fica saudade. Paga pra ver, me vê contra, vai ser choque de realidade. Assume logo antes que seja tarde. As melhores músicas sertanejas estão aqui. Sertanejo Bom Demais. Soa tão bem, mas perdoar não sei se sou capaz. Perdoar só o tempo vai dizer se apago o que ficou pra trás. Pois quando eu encosto a cabeça no travesseiro, o mundo gira, gira, gira, fico louco, é pesadelo. Lembranças me machucam, tempestade de memórias, é o peso do passado que não sai da minha porta. Mas eu não vou aguentar, eu não vou, eu não vou. Eu vou voltar pra você, vou te ver, te querer. Minha razão quer que eu fuja, mas meu corpo no travesseiro, o mundo gira, gira, gira, fico louco, é pesadelo. Lembranças me machucam, tempestade de memórias, é o peso do passado que não sai da minha porta. Mas eu não vou aguentar, eu perdoar, soa tão bem. Não toque no seu rádio. Esse é o Sertanejo Bom Demais. Essa música foi feita em homenagem a todos os solteiros que tá presente aqui no nosso AVD. Tava na cara que não era pra ser nós dois. Eu tanto confiei depois. Cansei de dar murro em ponta de faca. Só de lembrar meus olhos lacrimejam de chorar. Meu coração e minha mente se estranhando, querendo brigar. Rádio, pra ver se lembro, vale, paro de lembrar. A paixão pode vale. Parecer chato, mas é meu desabafo. Vida, beijar na boca de quem tá valendo nada. Eu sei que vai ligar pra mim de madrugada. Pode ficar com suas amigas, curtir de boa aí sua vida. Beijar na boca de quem tá valendo nada. Eu sei que vai ligar pra mim de madrugada. Eu tanto confiei depois. Cansei de dar murro em ponta de faca. Só de lembrar meus olhos lacrimejam de chorar. Meu coração e minha mente se estranhando, querendo brigar. Pra ver se lembro ou paro de lembrar. Pode parecer chato, mas é meu desabafo. Pode ficar com suas amigas, curtir de boa em sua vida. Beijar a boca de quem tá valendo nada. Eu sei que vai ligar pra mim de madrugada. Pode ficar com suas amigas, curtir de boa de sua vida. Beijar a boca de quem tá valendo nada. Eu sei que vai ligar pra mim de madrugada. Pode ficar com suas amigas, curtir de boa de sua vida. Beijar a boca de quem tá valendo nada. Pode ficar com suas amigas, curtir de boa e sua vida. Beijar a boca de quem tá valendo nada. Eu sei que vai ligar pra mim de madrugada. Vai, Nayarinha, vai, Nayarinha. Maiara Cerveja. Tava na casa. Sertanejo bom demais. Sertanejo bom demais. Tava tudo planejado, os móveis, o buffet da festa e a lista de convidados. Comprei tudo do mais caro, fiz curso de noivo, mas não vai servir pra nada. Desculpe o linguajar, mas ela foi uma safada. Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento. Não vai ter mais casamento. Você acredita que ela fez isso comigo? Ontem me chamou de amor e hoje cedo me largou. Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento. Não vai ter mais casamento, mas só pra não aumentar o prejuízo. Nós desce tudo lá pra casa. Vamos beber que a festa de todo jeito tá paga. Tava tudo planejado, os móveis, o buffet da festa e a lista de convidados. Comprei tudo do mais caro, fiz curso de noivo, mas não vai servir pra nada. Desculpe o linguajar, mas ela foi uma safada. Só vim fazer um esclarecimento. Não vai ter mais casamento. Você acredita que ela fez isso comigo? Ontem me chamou de amor e hoje cedo me largou. Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento. Não vai ter mais casamento, mas só pra não aumentar o prejuízo, nós desce tudo lá pra casa. Vamos beber que a festa de todo jeito. Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento. Não vai ter mais casamento, se acredita que ela fez isso comigo. Ontem me chamou de amor e hoje cedo me largou. Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento. Não vai ter mais casamento, mas só pra não aumentar o prejuízo, nós desce tudo lá pra casa. Vamos beber que a festa de todo jeito tá paga. Não toque no seu rádio. Esse é o Sertanejo Bom Demais. Em casa, no carro, no trabalho, só dá 97,9. Grande Vale. Oi, quem já foi amor sempre aparece. Quem faz bem feito a gente não esquece. Vem sempre aqui ou faz tempo que me persegue. Tô sabendo que já tem alguém que te completa, mas pela sua visita não dá o que você precisa. E não sabe te dominar, tá buscando ajuda em outro lugar. Tipo minha boca, tipo minha cama. Veio pegar baba de ex, porque um da vez não tá fazendo amor gostoso como a gente fez. Veio pegar baba de ex, porque um da vez não aguenta umazinha, imagina duas, três. Veio pegar baba de ex, eu da vez não tá fazendo amor gostoso como a gente fez. Veio pegar baba de ex, porque eu da vez não aguenta umazinha, imagina duas vezes. Chora pena de uma. Tô sabendo que já tem alguém que te completa, mas pela sua visita não dá o que você precisa. E não sabe te dominar, tá buscando ajuda em outro lugar. Tipo minha boca, quem já aprendeu pode cantar, solta a voz. Veio pegar, não tá fazendo amor gostoso como a gente fez. Veio pegar baba de ex, porque o da vez não aguenta umazinha, imagina duas, três. Veio pegar baba de ex, porque o da vez não tá fazendo amor gostoso como a gente fez. Veio pegar baba de ex, porque o da vez não aguenta umazinha, imagina duas, três. Yeah, sucesso, yeah. Não aguenta umazinha, imagina duas, três. Não toque no seu rádio. Esse é o Sertanejo Bom Demais. Você me deixou na loucura, sem ter como te localizar. E dessa vez você foi imatura, por mensagem faz terminar. Esfria a cabeça, cuidado com a rua, se eu te machuquei, tenta me perdoar. Tenta me perdoar. Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós. Se o problema for amor, pode voltar, que ainda tem. Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós. Se o problema for amor, pode voltar, que ainda tem. Você só sai da minha vida se eu for também. Oh,

preços especiais para você e sua família. Assados do Açougue Modelo, atendimento da família. No almoço de domingo, sempre um bom prato ali esperar. Rua Sebastião Húmel, número 65, box 24, no Mercado Municipal de São José dos Campos. Encomende já! Telefone 3913-5575. Entregamos nossos produtos em toda a cidade, com sistema de embalagem a vácuo, segurança e higiene. Grande Vale FM 97,9. A paixão do Vale. Momentos de fé e reflexões, aqui pela Rádio Grande Vale. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. O próprio Jesus Cristo prometeu a Santa Faustina: minha filha, recita sem cessar esse terço que te dei e inspira as almas a fazerem o mesmo. Pela recitação deste terço, agrada-me dar tudo o que me peçam. Quando os pecadores o recitarem, encherei de paz as suas almas, e a hora da morte deles será feliz. Que promessa tão suave e cheia de poder! Um oceano infinito de misericórdia que acolhe a todos nós. Presente suas intenções para este santo terço. Terço da Divina Misericórdia. Um lindo parágrafo do Diário de Santa Faustina. Jesus diz: as almas que veneram a minha insondável misericórdia, eu mesmo as defenderei durante a sua vida, e especialmente na hora da morte, com a minha glória. Não temas, eu estou sempre contigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do